Ai, coração, coração, não sinto teu palpitar. A casa ficou vazia e tu sozinho a chorar. Ai, coração, coração, tens de voltar a bater. Não fiques sozinho em casa, outro amor tens que escolher. Para mim foi tão difícil aceitar a forma como tudo aconteceu. Deixaste-me sem sequer explicar porque o teu amor por mim morreu. A roupa que espalhaste pelo chão, a casa que deixaste tão vazia, o frio que me trouxeste, a solidão, a noite que me deste em cada dia. Ai, coração, coração, não sinto teu palpitar. A casa ficou vazia e tu sozinho a chorar. Ai, coração, coração, tens de voltar a bater. Não fiques sozinho em casa, outro amor tens que escolher. O anel que eu te dei pelo noivado, sobre a mesa da sala cá ficou. Talvez para eu saber que tive ao lado a mulher que se calhar nunca me amou. Se pensas nunca mais voltar um dia, dá-me simplesmente uma razão. Porque deixaste a casa tão vazia e a roupa espalhada pelo chão. Ai, coração, coração, não sinto teu palpitar. A casa ficou vazia e tu sozinho a chorar. Ai, coração, coração, tens de voltar a bater. Sozinho em casa, outro amor tens que escolher. Ai, coração, coração, não sinto teu palpitar. A casa ficou vazia e tu sozinho a chorar. Ai, coração, coração, tens de voltar a bater. Não fiques sozinho em casa, outro amor tens que escolher. Ai, coração, coração.